Então vocês começaram levando 2-0, só que a tática do goleiro Linha deu certo, né? Vocês conseguiram pressionar o time deles e conseguiram uma virada, né? É, eu acho que pela estreia, né? Pela estreia na competição, o quadro é um pouquinho maior que a nossa, que a gente está acostumado a jogar, mas o time teve cabeça no lugar, tranquilidade para empatar e virar o jogo.